Rádio Orestes apresenta... Passa-me! Oi, galera, eu vou contar uma história pra vocês. Um casal em processo de separação. A esposa falou para o marido... Eu quero 50% da minha parte. Tá bom, eu fico com o lado de dentro da casa e você com o lado de fora. O que é uma mulher sem relógio? É uma senhora! Com um pássaro que não passou manteiga de cacau. Ele tirou os bicos. Tayane, Brenda Clésia, José, Júlia, faça-me rir. Como o professor pede pra gente falar, ai me rio. Rádio Orestes, Eduque e Informe.